Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. Há novo tremor de terra, novo tsunami e nova explosão nuclear no Japão. Continuam a parecer incríveis as notícias que nos vão chegando à Rádio Antenoeb. Na madrugada de hoje, hora portuguesa, a Terra voltou a tremer no leste japonês, alcançando a magnitude de 6.2 na escala de Richter. Um sismo menos violento, comparado com os 8.9 ou 9.0, segundo a correção feita no domingo, comparado com os 9.0, um sismo bastante menos violento, mas a causar um novo tsunami com ondas que poderão chegar aos 10 metros de altura novamente no leste japonês. As ondas estão a aproximar-se a grandes velocidades e deverão alcançar a costa japonesa dentro de algumas horas. Este epicentro, ou melhor, este tremor de terra teve um epicentro no ar, precisamente, tal como já se previa, mas não tão depressa, efetivamente. Era um tremor de terra que estava previsto, portanto, acontecer talvez só nesta terça-feira. Efetivamente aconteceu já hoje, e então na escala de 6.2, aliás, magnitude de 6.2 na escala de Richter. Então, no mar, portanto, originado desde logo um tsunami. Esta informação, ao princípio, ou melhor, o alerta de tsunami, ao princípio, não foi ativado pelo governo japonês, mas confirmada que está, ou confirmadas que estão as ondas, que estão a ganhar, aliás, velocidade e altura, o governo teve mesmo de ativar, portanto, este alerta de tsunami. Entretanto, e na sequência de mais tremores de terra que se foram sentindo, mais uma explosão em Fukushima e já não se tem conta dos níveis de radioatividade que já há muito que ultrapassaram os máximos previstos ou os máximos permitidos em circunstâncias normais. Há muitas pessoas que neste momento já têm confirmado que estão contaminadas com radioatividade. Há também a informação de que, portanto, os níveis de radioatividade poderão caminhar também para os Estados Unidos, embora Barack Obama quis afastar essa possibilidade, mas face a esta nova explosão, e desta vez é a fusão total de um dos reatores de Fukushima, efetivamente, não há como dizer que não vai acontecer, porque as proporções estão a ser cada vez maiores. A notícia mais grave chegou quando um estudo geológico, uma análise geológica, dá conta de danos no núcleo da ilha, no fundo, que mantém a ilha à tona de água, que mantém a ilha estável, mas sérios danos estão a colocar em causa a integridade desta ilha, portanto, porque o Japão, para quem não sabe, é um arquipélago e, portanto, está muito sujeito, muito mais do que um continente, a estas situações. De todo inesperado, estes acontecimentos em cadeia que estão efetivamente a danificar o núcleo do Japão. Ora, em última instância, o que poderá acontecer, embora não é uma situação que seja para hoje ou para amanhã, de forma alguma, felizmente, mas o que poderá acontecer é a desintegração do Japão e, em última análise, o afundamento da ilha. É uma notícia avançada por um jornal espanhol, de uma rádio espanhola. A notícia está a ser constantemente colocada e retirada da internet. Confesso que não sei exatamente o que é que se passa, porque é que esta notícia está a ser mais do que uma vez colocada na internet, no mesmo site. De todas formas, é uma notícia controversa ainda, mas tudo indica então que será o que se confirmará mesmo estes danos num país que está a aquecer cada vez mais. Estão a suceder-se acontecimentos em cadeia e a questão é quando é que este ciclo vai parar. Tudo porque, aliás, já foi notícia desta tarde, surgiu então a erupção de um vulcão em Kyushu, um vulcão que está a 1420 metros e que já lançou cinzas de lava e detritos a mais de 4 mil metros de altitude e, portanto, está também a agitar ainda mais este... Portanto, tudo que está, o manto e mesmo o núcleo desta ilha, o manto, para quem não sabe, é a parte depois da crosta terrestre, efetivamente está, portanto, a haver este movimento tão brusco, juntamente com as explosões nucleares, a radioatividade, a maior parte dela absorvida pela Terra, mas isto gera mais aquecimento, logo mais movimento, e movimento gera aquecimento. Quando é que este ciclo vai parar? É a pergunta que se faz numa notícia alarmante, então, destes danos sérios no núcleo da Ilha do Japão. Vamos com certeza estar a par destas notícias, colocá-lo a par também sempre que se justificares. Fica esta informação, um novo tremor de terra abalou mais uma vez o leste japonês. Há um tsunami que deverá atingir 3 localidades, com ondas que poderão ir até aos 10 metros de altura. E uma nova explosão nuclear em Fukushima. Entretanto, começou neste domingo, começou a circular também uma notícia preocupante que dava conta de Tokai, mais uma central nuclear em perigo. Posso informá-lo aqui, felizmente as notícias são boas. O sistema de refrigeração de urgência funcionou e o reator já não corre sequer perigo. Está a uma temperatura perfeitamente normal e tudo está a funcionar normalmente nesta central nuclear. Entretanto, o governo já decretou um racionamento de energia até ao final de abril, portanto, à altura em que supostamente já tudo estará sarado e poderão já todas as centrais nucleares, enfim, porque 75% da energia é nuclear, portanto, 75% daquela energia que os japoneses gastam provém de fontes nucleares, e portanto, como uma vez que há todos estes danos, o Japão terá que racionar a sua energia até ao final de abril. É um decreto do governo que tentou desde sempre afastar a possibilidade de explosões radioativas por fusão de núcleos. A verdade é que não há volta a dar. Aconteceu, o governo já confirmou, não ainda conta esta explosão, mas já admitiu fusões parciais de núcleos, sobretudo em Fukushima, a situação de veras mais grave. Em Onagawa também já está resolvido, mais uma vez o sistema de arrefecimento parou, mas já está a funcionar, e Onagawa é também já uma central fora de perigo. E é assim que fechamos mais uma edição especial da nossa Rádio Antena Web. Já sabem, então, que às 11h40 desta manhã estreia o Antena News, onde certamente lhe vamos dar conta das últimas notícias sobre o Japão. Fique bem, boa noite. Antena Web, especial informação.